Costa Gold, DJ Riscani. Deslizo nas suas cinzas, fumaça de nose oil. Febre de sanidade, nas bad que a brisa engole. Sede sagacidade, que pede por mais um gole. Quieta e fria cidade, por onde os mendigos dormem. Seta pra cada lado, prédios e construções. Problemas se multiplicam na falta de soluções. Nossa sociedade agrega preconceito com calor, desigualdade e desiguala os padrões. A igreja pede dinheiro em troca da paz de Deus. Televisão aliena a mente dos filhos seus. Pátria foi tão amada e conquistada por guerreiro, mas pátria virou patota e cuzão faz dinheiro. Século 21, e será que algo mudou? A liberdade pelo amor e o respeito continuou? A real é que o mundo se perdeu dentro dos encartes. A vida virou um controle sem botão de start. Planeta Terra chama, o ser humano implora. Lixo no chão e quando alaga o barracão, neguinho chora. Na raça de consequente que paga de vocação. iPhone, MacBook nunca foi revolução. Abre o olho e fecha a mão, bota a cara vacilão. Lá se vão, demanda dos não tem opinião. Então antes de eu morrer nesse caldeirão de bosta, vou dar todas as minhas forças pela crew do Gold Costa. Não estão nem aí, nem querem saber, sem se mover. Esse mundo tá ficando loucão. Dá de sucê, sabe dizer. Se esse mundo ainda tem salvação, não estão nem aí, nem querem saber, sem se mover. Esse mundo tá ficando loucão. Dá de sucê, sabe dizer. E peça por peça que nós vai quebrando as cabeças. Não voa de testa, não importa o que aconteça. Construa seu castelo mesmo que tudo pereça. Mas que a serenidade na sua alma prevaleça. Então não perda seu ego, Joe, libere e deixe que vá. Em direção a buraco negro é solidão encontrar. Pois aqui o seu karatê pode ser desfigurado automaticamente sem perceber. E nesse jogo há sempre uma peça que cabe. Mantenha o ritmo antes que tudo desabe ao seu redor. Com maestria, compadre, mas sem B.O. Pra não bater vossa nave, bossas entre claves, bolas entre as traves. Me traga a nostalgia das tardes de chaves. Entre as variáveis, momentos de escassez. O negócio é manter a fé e esperar a sua vez. Não venha com talvez, esperei minha vez. Tô aplicado só para ter sorte e não revés. Meus pesames, se algum de vocês não se entregaram para o sonho de alma e cabeça aos pés. Não estão nem aí, nem querem saber, sem se mover. Esse mundo tá ficando loucão. Dá de sucê, sabe dizer. Se esse mundo ainda tem salvação, não estão nem aí, nem querem saber, sem se mover. Esse mundo tá ficando loucão. Dá de sucê, sabe dizer. Se esse mundo ainda tem salvação. Bom dia, dona Zezé. Bom, já eu pego a água, fica tranquilo. Preciso de um gole de vida, preciso de um pó de tinta. Preciso nascer mais batida, botando minha tag de revolução. Esqueço das avenidas, assassino pelas skins. Sentido com as mina fudida, andando sem fé pelo calçadão. E soltão eu vou, os meninos precisam de colo. Problemas que deixam pra trás, e no rapaz só o torcicolo. Tuas letras são dos punhos juntos, luxos que eles querem. Um desejo fajuto, injustos, dito cujo já se perdem. Mamães querem botox, e um filho de Xbox. Tem outra suando cox, só pra comprar uma panela de inox. Nós, raposas que pidam de fora, soldando calçado por nós. É tudo por nós, é vários neguinhos perdidos no crocs. E a sós, doce no pó ou no loló, me dá até dó. Vendo que todos têm menos idade que aquele que é neto da minha avó. Só pode ser verdade tudo que um maia trouxe. Legendário é o calendário calculado e acaba hoje. 12, doce, dança a ciranda que te taca da varanda de um prédio pelo tédio. O assédio se torna rotina, cortina manchando a janela de prédios. Mais remédios usuais com mais nasais adultérios. Drogazil, receita igual Brasil que não é sério. Estéreo, ao criar seus filhos sem critério. Onde seus próprios filhos com seus próprios filhos criam impérios. Em todos os cemitérios eu descarrego.